Nesta manhã de domingo faz-nos companhia a professora Isabel Varanda, que nos ajuda a analisar o tema A Inclusão do Diferente. Uma das propostas de trabalho que foi objeto de reflexão na 12ª Semana de Estudos Teológicos do Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Semana de Estudos subordinada ao tema A Identidade Social do Cristianismo. Todo o meu ser é sofrimento. Cada um de nós tem a experiência desta ubiquidade da dor, sentida e vivida, que excede a nossa experiência somática. A dor local, que é um processo eletroquímico, um processo neurofisiológico e que é comum a todos os seres humanos, a dor local dói como dor total. Dor total percebida e vivida segundo variáveis de ordem psicológica, de ordem existencial, de ordem cultural, filosófica e outras. Ou seja, a dor, enquanto processo neurofisiológico, é a mesma para todos os humanos. O que varia é a forma de perceber e viver essa dor. Uma coisa é certa, a pessoa em sofrimento precisa de ajuda. E se a dor é total, total pain, e pronuncio a expressão em inglês porque a devemos a uma britânica, Cecily Saunders, que fundou a primeira unidade de cuidados paliativos, o St. Christopher's Hospice of London, na década de 60, e, portanto, diante da questão colocada aos doentes em fase terminal, o que lhe dói ou onde lhe dói, ela recebia a resposta, tudo é dor. Portanto, daí utilizarmos a expressão total pain, dor total. Ora, esta dor total sugere um cuidado total, total care. Cuidado total diante, e pegando em palavras de Levinas, diante da nudez humana, a nudez que grita ao mundo a sua estranheza, a sua solidão, a morte dissimulada no seu ser. Ela grita no aparecer, a vergonha da sua miséria escondida. Ela grita a morte na alma. Este ser que não encontra repouso em si, cujo corpo, mente e espírito o atraiçoam, cujas vinculações ao mundo familiar e social estão enfraquecidas, frágeis e confusas, abalam o seu sentido de pertença, fazem-no sentir estranho a todo lugar. Este ser provoca-me na sua vulnerabilidade e na sua nudez e convoca-me a responder, tendo como princípio básico de orientação a inviolável dignidade do ser humano. Inviolável dignidade que me obriga em permanência a dirigir ou redirigir aqueles olhares oblíquos que transformam as pessoas em coisa e que transformam as presenças em meros espectros. Porque a pessoa, saudável ou doente, não é uma coisa. Não tem preço. Kant diria, tem uma dignidade. Inviolável dignidade, porque pessoa. Inviolável dignidade, porque uma pessoa. Ora, dizer de um ser humano que ele é uma pessoa, exclui que ele possa ser tratado como um material, como um objeto, como um órgão, como um caso interessante, vulgar ou raro, como uma coisa disponível para as minhas experiências e fantasias. Porque ser pessoa é ser no mundo, na singularidade de uma relação com os outros e com as coisas.